Thank you. Salvador Manoel, bom dia, 38 no 6, 0 0 0. Tá 38 no 6, sua identificação, desce ao nível de voo 050 via mar. 050 via mar, ETAP, pode voar? Autorizado. O 38 no 6 em ETAP, intercepta a chegada via. Intercepta via por ETAP, obrigado. algum ajuste pro 3816-1012? Confirmo, 10-12 o ajuste, 3816-2000 está livre, repórter estabilizado na final do procedimento. Descendo 2000, repórter estabilizado, 3816. Escuta. Lá no portão 4, na frente da informação ativa, nível 400 para Guarulhos. Sim, a gente tem o 360 já pré-aprovado, solicita a coordenação do 400. E para frente do 360, depois cozinha em voo. Sim, a gente autorizado Guarulhos, o nível é o 360, via rota Upzulu 10 até Taubaté. Decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 120.8. Aciona o transponder 5166, gol 1173. Autorizado Guarulhos 360, via rota do plano Upzulu 10 até Taubaté. Decolando a 10 com a direita da El Leda Motiva. Controle 108.5166, gol 1173. Estejamento correto, portão 04, chame pronto. Para. Tá beleza, Lock, o 3816. 3816, Torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 3895, boa noite. Salvador, bom dia, 3-8 também, está estabilizado ali, é? Então, 3-8-6, bom dia, continua a aproximação, tráfego já do estado, aguarda autorização de pouso. Guardando ali, pouso, 3-8 também. Pistão 3816, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Variável com 2, vive pouso, 3-8 também. 3.4, puxa o pra mim. Autorizado pistão 04, chame táxi, 1173. 1173. 3816 no solo 24, libera a direita, solo 121 na décima 1. 21 décima 1, na boa. Adoro, até 3816 livrou, boa noite, bom dia. 3816, bom dia, prossiga via Alfa e reporte para ingresso da SP Juliette. Alfa, reporte para ingresso da Juliette, 3816. Do ataque com 76 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. Uno 73 autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10 sur, 118 decimal 95, ajuste 1092, tem um bom voo. 3 horas ataque, ponto de espera 10 via Índia. Quando pronto, torre 118 decimal 95, ajuste 1012. Voo 1173. Obrigado e bom dia. Gol 1173, ciente autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento variável com 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, gol 1173. 173, decolado aos 30, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, gol 173, por aqui. Pelo Salvador, gol 1173, decolou na Elva. Gol 1173, contato radar para manter nível 360, ou seja da Elva. 360 da Elva, pode voar Leda? Autorizado, Leda 1173. Só Leda, obrigado. Salvador, gol 1173, pode voar, pessoal, ótimo. Batman já está no centro, 1173. Sono 73 autorizado, Motiva. Boa, Motiva, gol, o 973, grato. 1173, chama o centro 1251, no secundário 1325, bom voo. Centro 1251, 3325, obrigado, bom dia. Check uniforme, acende a indicação, desce ao nível de voo 050. Autorizado direto o ITAP da presente, para ITAP interceptar via Mário.